amor. No banheiro se revela, não larga a mão do pintado. Não larga a mão do pintado. Larga essa borracha que eu sou bem melhor do que esse motor. Yeah.